Princípio Aracaju, 376. Vamos ver a circuita. Afirmativo. Uma Papaquilo, prossiga. Controle, o Guardião 03 está estimando Guanambi a 2000. Ok, anotei. O Melbo, Meblo confirmando, direto e após conforme. Decolagem da 17, curva à direita, sai na Dael, Leda, corrijo. Sai na Arbor, Elefa, após Elefa, Sagaz. Controle 119, decimal 8. 5147. 561 da decola 29, controle 19, decimal 8. Obrigado. Para o Guardião é no dia 17. Ah, ok, certo. Controle Salvador, 3561, boa tarde, cruzamento de 300. 3561, este é o controle Salvador. Está em contato o radar. Após 2000 livre, vamos encurtar essa trajetória. Afirmativo pela esquerda ou pela direita, senhor? Ah, pela direita. Afirmativo, 2000 elefa, 3000. Quem matou e controla? Guardião 03, qual é o ideal para Guanambi? 276. Ok. Vamos voar na Pro 376, voo direto. 276, direto Guanambi, grato. Esse é o controle Salvador. Voe direto ITAP em descida para 5000 Itapiduna para o ILS. Ajuste 1012, voo 648. ITAP 5000 para o ILS 1012, voo no 648. Aqui é o Delta, frequência livre. Ah, meu golfista, chame... Chame na Quebec. Série 1376, chame Recife 125-45. 45. Prossiga. Chegada a mar e desça para 2000, ajuste no 012. É, foi isso que foi contato, né? Então, desce em pneu via 012, é isso? É sim, desça para 2000 via mar. 2000 via, muito obrigado pela ideia. Vitor, mantenha na Quebec aqui, aguarde o cruzamento da pista. 260, muito obrigado pela colaboração. Boa! Controle de Salvador, boa tarde, Oceano 315, obrigado pela informação. Oceano 315, Salvador, desça para 8000, a chegada a man, ajuste 1012. Ok, descida para 8000, ajustado 1012, na chegada a man, 6305. Reporte alinhado para a decolagem, Lima Papa Kilo. Afirmativo, está autorizado o cruzamento. Arbelef após Sagaz. O número 48 passa 10000, voa sobre a água, está autorizado Duna 2000 sem restrições. Táxi, Oceano 6142, 3 horas e 50. CLB 111, 111, alternando Salvador. Livre até o ponto de espera, 6213, e a Pátio Índia, 2286, 1012. Pátio Índia, 2286, no ajuste, 6142. 4 é o controle Salvador, ajuste 10012, via chegada a Mari, desça para 2000. Para 2000, via Mari, Oceano 315, desça para 5000. Oceano 315, desça para 5000. Lima Papaquilo, decola os 39, controle 19, decimal 8. Obrigado. Controle muito bom, boa tarde, Lima Papaquilo. Lima Papaquilo, controle, boa tarde, contato radar. Subida da restrição de altitude, amigo. Suba sem restrições ao 360, informe a razão de subida. Vai manter inicial 1500. Ciente. Genero 6142, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 10 graus, 109, ajuste 10, 2. Decola pista 10, ajuste 10, 2, Genero 6142. Controle está ciente, retorno via Paripe, pista 107, ajuste 10, 2. Papaquilo passa 2000, vetoração. Curva à direita, vai na proa 310. Fora de comunicações, ao passar o 080, vão para Elepa. Afirmativo, curvando à direita, para a proa 310, 80. Vai prosseguir. Né, 6142, decola os 42, controle 19, decimal 8. 198, 6142. Bola 648, livre LS. Livre e vai adotar a estabilidade, agora 648. Pro boa tarde, Oceano 6142, transferência, 1500 pés na saída PUCA. Oceano 6142, controle e contato radar. 6142. Papaquilo está autorizado, esquerda, Elepa. Esquerda, pro? Elepa. Obrigado. Confirmando o ajuste para o 410, 10, 12. Obrigado. Está autorizado já o ELF? Ainda não. Obrigado, Guadalho. Tem alguma possibilidade de Oceano 6142 voar a Caju? Anotei a solicitação, Oceano 6142. Obrigado. Eu só vi a chegada para 2000. Vi a chegada para 2000 hoje, Oceano 6142. Oceano 315, velocidade 210. 6315, 210? Positivo. Tem redução de velocidade 210, 6315. Oceano 6142, Romeu Fox 18, autorizado. Romeu Fox 18, muito obrigado. Oceano 6142, valeu. Azul 4196, livre LS. Pode ver, LS, passou no nome, obrigado. O nome 642 estabilizou no localizador? Estabilizou, o nome 648. Sim, cheque o trem, chame a torre, 1186. 186. Uno 648, 2.5 milhas para Simbra. Uno 648, autorizado pouso, pistão 0, vento no 30 graus, 109, ajuste no 012. 012, confirmando livre pouso 10, Uno 648. Afirmo. Salvador, Guardião 03, acima de 0,4. Ciente, Guardião 03. Ciente, redução, cheque pré-pouso, torre 1186, azul 4196. 186, valeu. Torre Salvador 4186, azul, agora 3 milhas esquerdas de volta, não via ali. Silete aproximação, informaria que está livre. Aguardando. Ciente, Índia, Novo Amaral. Redução para 210, livre LS. Redução 54, reduzindo. Oceano 63, 1-5, está agora no localizador, 6 milhas e meia para o externo. Reduza para aproximação, cheque o trem, chame a torre. 1-1-8-6, cadê? Ok, reduzindo agora a velocidade, 118-6, chama na torre. 6-3-1-5, obrigado. Lima Papaquilo, controle. Suba restrito ao nível 340 e chame agora Recife, frequência 1260. Ajuste no 0-2. E um ativo completando a aproximação, aguardando autorização de pouso, 6305. Papaquilo, recebeu o controle? Vou livrar direito no 21 do décimo 9. Livrar 219, ou 1-6-4-2. Oceano 6142, chame Recife 125-45. 1-5-4-5-6-1-4-2-3, essa é a coordenação, volta. Boa. Como também. É, não tão fácil, o pushback tá só com um probleminha aqui pra tirar o fim, né? Mas os dois vocês começam a puxar o fim. Ah, sim, te falo quando estiver realmente pronto aí, quando tiver o pessoal do sol. Ah, sim, Matheus, estão trabalhando aqui no finger aqui, estão pegando a chave aqui, fala aí, obrigado. Salve, 1-6-4-2, tá livrado. Alfa Juliette, portão 2, 1-6-4-2. Alfa Juliette, 02, 1-6-4-2. 1-2, control, go. Clean circuit, altimeter 1-0-1-2, clean 2-8000, bunker arrival, runway 10, over. Olha o Xanema 213, agora eu estou fazendo a posição 1, né? Quanto o pushback? Autorizado, chame para o táxi. Não, chama táxi, né? 213. Chamar a torre 1-1-8-6, indo na Zanderal. 2-1-9, ali, né? 4-1-9. Oxiné 6315, é autorizado pouso, pista no 0, vento no 40 graus 089, ajuste no 0-2. Estimativo autorizado pouso na 1-0, Oxiné 6315, ajuste 1012, 6315. Afirma. 4-1-6, reporta antes da ataque 6 Juliette, aguarda ingresso 4-1. Vai reportar antes da Juliette, 4-1-6. Caso negativo 1251 para informação e alerta. Bom voo, capitão. Sou em Salvador, Papa Romeu, Índia November Alfa, na proa da rotatória visual com o campo. Índia November Alpha, reporte ao final de 2 milhas, cabeceiro no 7. Vento no 30 graus, 08 nós. Reportará no final de 2 milhas, cabeceira 1 no 7, Índia November Alpha. Gente, mantenha antes da Juliette, tem um tráfego puxando o setor do seu portão, aguarde as instruções. Aguarde. Para o táxi, 6-2-1-3, com 1-1-1 na borda. alterna com 3:45 da tronca. E livrando a direita, chama 219-6315. Quanto espera, 1012 ajuste. 1012 ajuste, bate o 1512. Azul, após o tráfego da Oxinete, autorizado a ingressar, posição 13, após o Oxinete. Após o Oxinete, ainda. Na final da pistola 7, Índia November Alpha. Índia November Alpha, iniciando 360 pela esquerda e reportará para o final da 17. Afirma. Torre Salvador, muito boa tarde, esse é o TAP 3154, passando esse tempo, baixado checando. 3154, boa tarde, autorizado pouso pistola 0, vento no 30 graus no 09, ajuste no 02. Formou Charlie 150 no setor norte do campo, final da 17, em espera com curva esquerda, sem ter perigo este aproximação. Ok, tá, 3154. The force 2012, reclear to 5000. De November Alpha, complete aproximação para final do ano 7. Informe Airbus agora final do ano 0, aproximadamente 3.000. Informei eixo do ano 7 livre. Está ciente, o radar aí do ano 7 livre. Está visual com a aeronave da TAM na aproximação. Xenar 63, 1-3, após a passagem do Airbus da TAM na curta final, ali mantém pistão zero. Índia November Alpha, eixo da pista no 7, encontro livre, autorizado pouso, vento 120 graus, 089, Índia November Alpha. Autorizado pouso na 17, Índia November Alpha. No 3154 no solo 58 ao livrar direito no 21 no descendo. 1219 direita, tá 3154.